representar em qualquer lugar. CTG é a sigla BG Paraná. Pra representar em qualquer lugar. CTG é a sigla BG Paraná. Pra representar os irmãos de lá e de cá. Irmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte que é. Pra representar os irmãos de lá e de cá. Irmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte. Venho chegando em peso, deixando os bicos surpresos. Mas não, prova fé que eu tenho, longe do erro eu me mantenho. Desacerto ainda derruba, mapa de mano na rua. Não fuja da realidade, volta ela e encare. Não pare, não abandone, só covarde que se esconde. Honre sua palavra, nunca de cabeça baixa. Segue a caminhada, mas saiba não é piada. Não abraça a conversa fiada que não te leva a nada. Mancada sempre é cobrada aqui ou em qualquer quebrada. Que vá, bom sempre tá com a mente preparada. Rapá, pra não tombar, porque aqui tem uma pá. Zoião querendo te ver no chão só pra se levantar. Giroflex, vade a área, canalha, para em quadra. De ponto 40 e farda, quebra a cara que os mano não falha. Na braça tática que arrasta uma papo inferno. Venda a desgraça camuflada nos atos com várias idas e vindas, mas ainda faço o que posso. Ativo na correria, pelo certo aqui me esforço. Enquanto poucos se aplicam e muitos só complicam. Covarde se aproveito na rua e nunca se explicam. Não justificam, mas o rap adverte que aqui não tem espaço pra otário e nem pros vermes só. Pra representar os irmãos de lá e de cá. Firmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte que é. Pra representar os irmãos de lá e de cá. Firmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte. Atividade sem falsidade, estímulo não é suave. A dor invade, o ódio sobe em alta voltagem. Colocada às margens dos astros de crocodilagem. É sem massagem, piedade não tem, você sabe, então cabe. Fazer a sua, zoião recua. Deus me conduza, pra que nada se agrave. Nós tá na rua, fria escura, contempla a lua. É privilégio sem maldade. Vários irmão que fecha junto no peão nas naves. Ausente, mas se foder tudo aciona, não há quem pare. Respeito ensinasse, criminalidade. Meu lado bom com correção, desde que eu me afastasse. Pra que não pague, em dobro a facilidade. Desgosto mais um corpo, lágrimas sobre a lápide. Milhares com prioridade, espalhando males. Quando verdade em cada frase, pra que a voz nunca se cale. Quer pra representar os irmãos de lá e de cá. Irmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte. Representar os irmãos de lá e de cá. Irmão na disciplina, nós chega devagar. No sapatinho rapar pra não tomar sacode. Enquanto os lock foge, nos corre é só os forte. Pra representar em qualquer lugar. CBG é a sigla PG Paraná. Pra representar em qualquer lugar. CBG é a sigla PG Paraná. Pra representar em qualquer lugar. CBG é a sigla PG Paraná. Pra representar em qualquer lugar. CTG é a sigla PG Paraná.